Brasil virou como uma peste, contaminou vários mil, mano. Tragaram seus calibres, suas tocanins, seus planos. E o movimento de subúrbio agora está apoiando. Hip hop se pá, formou sua banda, petrificou na humildade, né não? O rap com certeza é a salvação, é a salvação. É a salvação, é a salvação. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O jogo é louco, sendo jogado pelo povo, periferia, maioria reivindicando de novo. Chegando pra chegar, para aterrorizar, pra mostrar bola da vez ou a cada na manga. Muito tempo passou, o século mudou, o perfil dos jogadores continua os mesmos, visando a quebrada e o desemprego. A saúde mal estruturada causa desemprego, mas o jogo jogado não tá valendo só dinheiro. Por isso cheque mate tem que ser certeiro, tem que ser certeiro, tem que ser certeiro. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. Ei, se liga! Fica esperto pra não cair do tabuleiro. É desse jeito que joga o jogo o povo brasileiro. O vigia, a doméstico, o catador, o pedreiro, que quer ver o seu filho formado em uma faculdade. Joe Bob May, 20 de idade, com a cara e a coragem, joga o jogo limpo com sinceridade. Mas a cultura hip hop nos aperfeiçoa com humildade. Irmandade estabelecida pela velha e bonita jogada. Check, bate, arremate, jogador pós-graduado na realidade. Na realidade, check, mas não mate, check, check, mate. Mama, check, mas não mate, check, mate. Check, mas não mate, check, mate. Check, mas não mate, jogador pós-graduado na realidade. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo. O rap é o jogo, muito louco, cinco elementos, conscientizando o nosso povo.